luz de cada quarto, tão cego pranto em nossos corações, e à nossa volta sentem-se os patrões, para que façam suas confissões. E à luz de cada quarto, tão cego pranto em nossos corações, que à nossa volta sentem-se os patrões, para que façam suas confissões. Cada quarto, tão cego para...